Panorama Agrícola para 10 de abril de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo o Panorama Agrícola de 10 de abril de 2012, terça-feira de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: ao invés de derrubar um inimigo, levante um amigo. No programa de hoje você confere uma dica de limpeza. Aqua Negócios, experimento com sementes de mexilhões para melhorar a produtividade. E na entrevista de hoje, saiba o que é o Pronaf sustentável. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça a limpeza e a desinfecção de sua caixa d'água a cada 6 meses. Use água sanitária 2%, esponja, pano, balde, regador e copo medidor. Para cada 10 litros de água, use 300 ml de água sanitária. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Dirigentes de empresas de assistência técnica e extensão rural participam agora em abril, em Brasília, de encontros no MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para poder entender a portaria de janeiro passado que instituiu o Pronaf sustentável. O que é o Pronaf sustentável e como ele muda a política de crédito rural? Você entende agora ao ouvir a entrevista com o diretor de extensão rural e pesqueira da IPAGRE, Dietmar Zimmert. O Pronaf sustentável é uma nova forma de tentar implementar a política de crédito rural que tem na sua base um diagnóstico, onde um profissional, um técnico, visita a família, faz um diagnóstico da propriedade, diagnóstico técnico, econômico, social e ambiental, e a partir disso estabelece um planejamento para que, num prazo de 10 anos, 15 anos, 20 anos, esses problemas que ali existem possam ser resolvidos. E há uma intenção de que esse plano de trabalho ele possa ser financiado pelo governo federal. Então teríamos uma mudança nisso aí, onde esse financiamento não seria mais para uma cultura. O agricultor não pegaria mais o dinheiro para o leite, para o milho, para o feijão, para o arroz, para o estábulo. Teria um projeto de financiamento para a sua propriedade, para atender as demandas que ele tem dentro daquele planejamento. Então é uma coisa assim bastante ousada. Eu acho que o caminho passa por aí, uma assistência técnica especializada, uma presença do profissional de extensão rural muito mais constante junto ao agricultor, sua família, no sentido de poder qualificar essa ação. Agora, tem vários desafios a serem superados, né, nesse contexto. Primeira pergunta que a gente faz: no momento que um agricultor adere a esse processo, mostra os problemas ambientais que existem na propriedade dele, qual vai ser o comportamento dos órgãos que fiscalizam a questão ambiental no país? Vai ser de repressão? Vai ser de apoiamento no sentido dele poder superar esses gargalos? Como é que o governo federal pretende alocar recursos para que, de fato, as empresas oficiais e, eventualmente, outras empresas que atuam com extensão rural possam estar se preparando, ampliando o seu quadro para atender essa especificidade? Porque nessa portaria o governo fala numa relação de um técnico para cada 100 propriedades. Isso em Santa Catarina nós teríamos que dobrar a força de trabalho para poder atender essa demanda. A portaria já está valendo, mas ainda não, a operacionalização dela ainda não está muito clara, é isso? Exatamente, ela já foi publicada, está em vigor, né? Mas nós temos várias dúvidas ainda. Nós não sabemos se o Brasil está preparado para experimentar esse tipo de política, né? Então, essa discussão que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente para a gente poder ver as implicações. Porque quando você tem uma portaria, uma lei, um decreto, você precisa... Bom, isso na prática como é que funciona? Como é que se resolve? Quando a gente começa a pensar na prática, a gente vê que tem uma série de problemas ainda que a própria portaria não previu e que ninguém tem a resposta de como isso vai ser resolvido. E nós temos uma premissa que não adianta você embarcar numa política, numa ação, se você não tiver muita clareza de onde é que você... Quais são os compromissos que você está assumindo... Quais as implicações disso para a instituição, para os agricultores que vão fazer parte desse processo, a gente não tem clareza. Porque qual é a grande preocupação? O extensionista, ele é visto como o ombro amigo do agricultor. É uma pessoa que chega na família, toma um cafezinho, toma um chimarrão, conversa, discute problemas de ordem pessoal, familiar, econômica com aquela família. E se de repente essa relação de confiança ela for quebrada, do ponto de vista de que você faz lá, identifica um passivo ambiental e vem alguma penalização com esse agricultor, você quebra a essência da extensão rural, que é a confiança, né? Então nós que representamos a extensão rural no Brasil temos muita preocupação com esse tipo de relação. Qual é o papel da extensão rural nos processos? É missão nossa ir lá fazer um levantamento, diagnóstico ambiental, identificar problemas ambientais? Ou vamos fazer o trabalho que nós sabemos fazer, que é um trabalho de orientação, de educação, e vamos deixar esse trabalho para quem de direito, né? Que são os órgãos de controle, educação ambiental, que são os órgãos IBAMA, Fátima, aqui no estado de Santa Catarina e assim por diante. Então, essa talvez seja a grande interrogação que nós tenhamos hoje. Mas na essência da portaria, o agricultor, então, em vez de contrair um empréstimo para alguma cultura, algum produto, ele investiria, contraria esse empréstimo, pegaria esse crédito para investir na propriedade sustentável. Exatamente. Então é uma mudança, inclusive, de todo o sistema de financiamento de propriedade. Quer dizer, não teria mais aquela questão de todo ano o agricultor lá no banco. Ah, vou pegar, renovar o custeio do arroz, vou renovar o custeio do milho, da pecuária leiteira. Na verdade, ele teria um diagnóstico, ele tem um projeto, vamos assim dizer, que pode levar 10 anos, 15 anos, 20 anos para ser implementado na propriedade dele. E ele vai ter acesso a um financiamento para viabilizar aquele projeto. Então é uma mudança radical na cultura, na forma com que o agricultor conhece o crédito, da forma como nós, técnicos, atuamos no crédito. Então por isso que nós estamos indo com cautela. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o diretor de extensão rural e pesqueira da EPAGRE, Dietmar Zimmet, sobre o PRONAF sustentável. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. A EPAGRE em Florianópolis fez experimentos com sementes de mexilhões no sul da ilha. Ouça detalhes deste experimento com o extensionista da EPAGRE, Sérgio Stedley. Junto com o SEDAP, nós montamos um experimento para saber a densidade de sementes que se coloca por um metro de corda de mexilhões na água. Então foram instaladas duas unidades, uma no Fernando Santana e a outra no Fábio Espíndola. E nestas unidades nós fizemos uma bateria onde nós colocamos 5 amostras com 200 sementes de 3 centímetros por metro de corda, uma outra bateria de 5 cordas com 400 sementes e depois mais 5 cordas, 5 pencas com 600 sementes. Então nós queríamos confirmar a campo para ver qual era a produtividade com 200 ou 400 ou 600 sementes por metro de corda. E para nossa felicidade nós vimos que a lavoura de milho, fazendo um paralelo com a criação de mexilhões, tem o mesmo comportamento. Se a gente colocar mais sementes, a gente vai ter uma produtividade maior. Então a gente conseguiu verificar nesse experimento de que colocando 400 a 500 sementes por metro de corda, obter-se-á um rendimento bem maior, chegando 11, 12, 13 quilos de mexilhões vivos por penca. E nós também tivemos a satisfação de verificar que se nós colocarmos ao redor da penca com as sementes jovens uma tela, nós também iremos ter de 4 a 5 quilos de sementes de mexilhões para fazer o repique, plantar. Não precisa mais ir até os costões, fazer depredação, não precisa nem quase montar aqueles coletores somente para a semente. Usando um manejo adequado na hora de formação das pencas, nós vamos conseguir obter sementes suficientes com sustentabilidade. E a gente percebeu também lá no Ribeirão da Ilha, na Caieira da Barra do Sul mais precisamente, de que quanto mais se cultiva de mexilhões, mais sementes tem. A fauna, ela aumenta com uma porção de outras espécies que vivem em paralelo ou em simbiose ou parasitando. Então, aquela preocupação de que a maricultura vai acabar com o meio ambiente, isso é balela. Todo mundo sabe que, inclusive, o pescador, quando quer pegar um peixinho, ele procura as marisqueiras, que lá é que estão eles e estão muito melhores do que sem essa produção. Falou aqui no Panorama Agrícola, extensionista da IPAGRE de Florianópolis, Sérgio Stedley. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.